No capítulo 1, Efésios capítulo 1. E esse é o início das comemorações do nosso 41º aniversário. E eu gostaria de compartilhar com você desse trecho da palavra do Senhor. Antes de começar, eu gostaria de orar com você, porque nós estamos em meio aos trabalhos que visam a eleição da nova diretoria. E a pergunta é, e você responde para você, responda para você mesmo, você tem orado por isso? Daqui para frente, cada vez que os anos vão passando, a nossa intenção é intensificar mais o nosso trabalho. Só que nós precisamos de obreiros, pessoas dispostas a servir. E a gente fez a semana retrasada um escolão que tratava a respeito de dons que deveriam ser aplicados à vida da igreja. E eu quero ter um momento com você de oração, para que você abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Em que área da igreja você pode servir ou você poderia ser útil? Então você curva as suas frontes e vamos orar. Ninguém está dispensado da obra do Senhor. E não há justificativa alguma para que não façamos aquilo que devemos fazer. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar o teu povo, a tua igreja nas tuas mãos, porque nós estamos vivendo um momento importante, um momento de transição, uma nova liderança está para ser eleita, e nós queremos que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, de maneira que nos coloquemos à sua disposição. Que a comissão tenha um grande trabalho, não por falta de pessoas para preencher as áreas que necessitam de líderes, mas por terem muitas pessoas que podem e querem exercer as suas funções. Pai, anima nossos corações. Provoque em nós um desejo de fazer aquilo que agrade muito o teu coração. Nós queremos te servir, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, então, em Efésios capítulo 1. Eu queria só lembrar que esse trecho da Escritura a gente está estudando todas as quartas-feiras aqui na igreja. E a gente vai começar no capítulo 2 agora na próxima quarta-feira. Como muitos dos irmãos não estão aqui na quarta-feira, eu sinto a necessidade de compartilhar algumas coisas que nesses dias têm sido assim muito fortes, contundentes até para que haja um bom andamento da nossa vida cristã. E eu vou pedir que você leia comigo Efésios a partir do versículo 15. Efésios 1 a partir do versículo 15 até o versículo 23 diz o seguinte: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-os assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas essas coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Que Deus nos abençoe nesse momento. O tema desta manhã é Olhos Iluminados. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, fale ao nosso coração a partir da palavra do Senhor que acabamos de ler. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai reparar, e aí eu peço permissão para os irmãos que têm frequentado o culto de quarta-feira, mas é muito importante esse assunto que eu quero tratar aqui, por isso eu preferi repetir com os irmãos todos nesta manhã. Você vai reparar que no versículo 15, muito embora a nossa meditação vá a partir do versículo 18, eu preciso colocá-lo a par do contexto anterior que envolve o texto, para que você tenha uma visão mais clara a respeito dos versículos que vamos tratar aqui. O texto no versículo 15 começa fazendo a seguinte afirmação: por esta razão, mas que razão? Essas expressões está diretamente ligada àquilo que foi dito antes. Porque se você ler o capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, nós vamos entender aqui que Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso e, por extensão, a nós hoje, as bênçãos espirituais que alcançamos através dos méritos de Cristo Jesus. E é disso que o texto está tratando entre os versículos 3 e versículo 14. As bênçãos espirituais em Cristo. A primeira bênção que está contida entre o versículo 3 e o versículo 6 trata da eleição. E nós tratamos esse assunto aqui. A segunda bênção espiritual trata da redenção, o preço pago pelo resgate. Pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. E a terceira bênção espiritual, aliás, a segunda bênção espiritual está contida entre o versículo 7 e o versículo 12, a redenção. E nos versículos 13 e 14 temos a terceira bênção espiritual, que é o selo do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo como prova de que somos propriedade exclusiva de quem? De Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus e a prova disso é que temos o Espírito Santo da promessa. E o interessante é que Deus fez tudo isso para o louvor da sua glória. Porque quando a gente lê o finalzinho do versículo 6, o texto diz assim, fala da eleição, ele diz, para o louvor da sua gloriosa graça. Depois, quando ele fala da redenção, no versículo 12, ele diz, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E o versículo 14, quando ele fala da eleição pelos méritos, fala do Espírito Santo como evidência de que nós somos propriedade exclusiva de Deus, o texto trata no versículo 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, para animar os cristãos, para que eles permanecessem firmes, mas e não deixassem que sua fé esfriasse, mas que a empolgação, para que o amor, que a alegria envolvesse o seu coração, porque, aliás, aquilo que Jesus tinha feito e fez, conforme a gente leu dos versículos de 3 a 14, foi uma grande coisa. Ele simplesmente nos deu tudo. Ele nos elegeu, Ele nos redimiu e Ele nos selou. O que mais esperaríamos do Senhor? Foi a coisa mais maravilhosa que recebemos dEle. E hoje podemos alcançar a salvação por conta dos méritos de Jesus, o nosso Senhor. Então, quando lemos o versículo 15, diz, por essa razão, é uma menção a tudo aquilo que foi dito antes. Ou as bênçãos espirituais que alcançamos em Cristo Jesus. E aí isso é só uma recapitulação. E aí então o texto diz no versículo 15, desde que ouvimos falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para todos os santos, não deixo de dar graça a vocês. E aí ele dá graças pelos irmãos, e ele faz uma petição. No versículo 17 ele diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E uma outra coisa que se faz necessária para que a gente não perca a empolgação, a alegria da nossa salvação, em primeiro lugar, é ter o pleno conhecimento de Deus, e isso a gente também falou aqui. E para que tenhamos o pleno conhecimento de Deus, não há outro jeito a não ser através da experiência. E o único jeito de obter experiência com o Senhor é através da obediência. Ninguém conhece a Deus se não for através da obediência a seus ensinamentos. Se o Senhor diz, façam isso, e se você fizer, o resultado é que isso vai dar certo. E o resultado é que você terá uma experiência com Deus. E o resultado também disso é que você terá uma visão ainda maior do seu Deus. Portanto, os cristãos não podem deixar de buscar o pleno conhecimento de Deus. E o pleno conhecimento de Deus só é possível através da obediência. Isso a gente tem que parar e dar uma refletida a respeito, porque uma das coisas que a gente não consegue fazer muito é ser obediente àquilo que o Senhor sugere. Simplesmente pelo fato de que aquilo que o Senhor nos manda fazer é contrário à nossa vontade e é contrário à vontade da massa. Então parece que você está indo na contramão sua e da massa, porque o Senhor diz, faça isso, mas Senhor, isso... Faça, porque é o Senhor, é a única maneira de você ter o pleno conhecimento do Senhor, que é através da obediência, você terá essa experiência com Ele, e aí então você terá o pleno conhecimento de Deus. Esse eu estou falando rapidamente, que foi alvo da nossa meditação em outra oportunidade aqui às quartas-feiras. E aí a gente entra propriamente dito, propriamente no momento que eu quero, que é no segundo momento, a segunda petição de Paulo nas suas orações. E ele diz no versículo 18, e ele roga a Deus que dê três coisas para aqueles crentes de Éfeso, e por extensão a nós hoje, para que a gente recupere, ou para que a gente, se você perdeu, né, e para que a gente não perca a alegria da nossa salvação, o entusiasmo que tínhamos no dia da nossa aceitação a Jesus Cristo. Isso não pode morrer. Às vezes a gente fala no primeiro amor, mas na verdade não devia ser primeiro, deve ser o único. E ele não pode ser apagado, nós devemos cultivá-lo. Mas o que acontece é que a gente olha para as circunstâncias, olha para os problemas, e nos desconcentramos da verdade da Escritura, nos desconcentramos daquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, não obedecemos, não praticamos as coisas que eu quero mencionar aqui. E aí então a gente vai para a igreja, mas vai sem aquela empolgação, vai para cumprir um ritual, canta porque está aqui, se não tivesse aqui não cantava. E a gente acaba fazendo tudo mecanicamente. E isso é ruim, porque se a gente o faz ou no que diz respeito à adoração, mecanicamente aquilo não tem sentido. Eu quero cantar que a alegria é crer em Cristo, mas eu quero cantar com a minha alma, eu quero encher os pulmões e dizer que a alegria é crer em Cristo. E não, que alegria, Cristo, Cristo, já confio, que a cabeça baixa, em seu nome confio. Perdemos a alegria da adoração. Os crentes vêm à igreja e o pastor começa a pregar, aí abre uma revista da EBD, aí outra revista, fica olhando, pega o celular, fica olhando lá todos os aplicativos que tem no celular. Quer dizer, onde é que nós estamos? Nós estamos na casa do Senhor. Onde é que está a alegria da nossa salvação? E, aliás, por que nós perdemos essa alegria? Por que que alguns desenvolvem ou têm essa alegria, outros não? Eu estava falando há pouco e lembro que uma das coisas que me marcaram foi a forma como aqueles jovens que estavam aqui no domingo à noite cantavam. Eles não cantavam, eles gritavam, porque cantar era pouco. Então eles a plenos pulmões colocavam tudo aquilo que eles sentiam para fora. E parecia que tinha 3 mil pessoas aqui dentro, porque nem precisava do som do microfone, podia desligar tudo aqui, porque não ia adiantar nada, o som ia ser o mesmo, porque o volume que aquele pessoal cantou era extraordinário. E cantavam com alegria no coração. E eu olhava as expressões de uns, e alguns choravam, ficavam de mãos levantadas, chorando e vibrando com aquilo, e com as letras da música. E quando cantaram um cântico lá, e de repente, sou feliz, eles demonstravam isso cantando, e através das expressões, eles falam, sou feliz e rindo. Sorrindo, melhor dizendo, mostrando alegria no rosto de algo que ele está sentindo. E às vezes eu penso que o povo de Deus perdeu ou está perdendo essa empolgação, essa alegria na hora da adoração ao nosso Deus. Então o apóstolo Paulo, nessa oração, ele dá três orientações que devemos seguir. Ele diz, versículo 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que, e eu queria só parar um pouquinho quando ele diz, os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ele está se referindo à às nossas emoções, à nossa razão, ao nosso entendimento, ao nosso coração, ao todo o nosso ser. Eu oro para que o coração de vocês, o entendimento de vocês, sejam iluminados para que vocês possam poder perceber a atuação de Deus no meio do seu povo. É o que o texto está querendo nos ensinar aqui. Porque a alegria, ela foge do nosso coração, porque os nossos olhos não estão iluminados e a gente não vê Deus. E nem as ações de Deus, e nem a manifestação do poder de Deus na vida das pessoas. A gente perdeu a capacidade de perceber que se uma coisa não aconteceu do jeito que a gente queria, não significa que aconteceu errado, mas que Deus agiu daquela forma, porque certamente aquilo seria o melhor para você e para mim. Então, os nossos olhos espirituais precisam ser iluminados, e por isso o apóstolo Paulo ora para que a gente tenha uma visão clara das ações do nosso Deus, e isso traga e repercuta no nosso coração de forma a trazer alegria, entusiasmo. E aí, então, o apóstolo Paulo segue dizendo assim, a fim de que vocês, a primeira coisa que ele diz, conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. A palavra-chave nesse primeiro tópico aqui é a esperança para a qual Deus nos chamou. E qual foi o propósito de Deus em nos salvar? Por que foi que Ele nos chamou? Nós estudamos no livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, e o Dale Robertson foi muito feliz porque é exatamente aquilo, que nós somos salvos, nós somos chamados por Deus para exaltar o Senhor Jesus, colocar o seu Senhor no devido lugar, como cabeça, exaltar o Senhor Jesus, edificar os santos, isto é, nós nos edificando mutuamente. Eu ajudo você a crescer na fé e você ajuda a mim a crescer na fé. Então nós compartilhamos da nossa experiência com Deus e assim nós desenvolvemos, nós crescemos. E em terceiro lugar, ele diz, evangelizar o pecador, evangelizar o perdido. Isto é, a salvação não pode ficar só no meu coração e só para mim. Eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Mas o interessante é que o texto está sendo posto aqui diante de nós numa perspectiva futura, porque o texto está falando de esperança, é a esperança futura. Isso significa que eu preciso fazer isso agora, isto é, exaltar ao Senhor, edificar os santos, evangelizar os perdidos, e isso seria semear, seria uma semente agora, para que no futuro a gente veja o resultado daquilo que nós plantamos. E a ideia do apóstolo Paulo é essa. Nós plantamos agora para colher depois. Então, quando eu exalto ao Senhor, como igreja, como povo de Deus, quando eu entendo, Jesus é o cabeça, então se ele é o cabeça, então obedecerei aquilo que ele mandar. Essa é uma exaltação ao Senhor. Quando eu edifico os santos, quando a gente participa a nossa vida um com o outro e crescemos juntos, e quando evangelizamos aquele que está se perdendo, nós estamos semeando. E aí há uma perspectiva futura de que amanhã esses mesmos cristãos que alcançamos, esse trabalho que a gente está fazendo entre nós mesmos e essa exaltação ao Senhor se perpetue. No futuro isso vem acontecer na geração dos meus filhos, dos meus netos, dos nossos filhos, dos nossos netos. E isso nos traz esperança. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E essa esperança tem aqui no texto, na língua original, uma perspectiva futura. É plantar agora para colher depois. É semear agora para que brote e você possa colher depois, e possa dar frutos depois. Talvez você nem veja os frutos daquilo que você plantou, mas esses frutos vão dar. O que você está plantando? E ele mostra com tudo isso que às vezes a nossa alegria é perdida, às vezes a empolgação do nosso coração ela escorrega, ela vaza das nossas mãos como água, porque nós não estamos nesse momento exaltando ao Senhor, edificando-nos mutuamente e evangelizando o perdido. E aí a gente fica pensando, como é que vai ser o futuro? E aí a gente fica frustrado e perde a alegria porque não tem uma perspectiva futura. Isso significa dizer para você exatamente assim, eu não plantei nada agora, não tenho plantado nada agora, também não vou colher nada. Então o futuro é incerto. E isso traz uma determinada tristeza ao nosso coração, porque a gente olha para os nossos filhos pequenos e fala, não sei como é que vai ser daqui a 20, 30 anos, ou talvez menos. Se a coisa está como está hoje, como estará daqui a 20, 30 anos? E isso provoca lá no nosso coração, na nossa alma, lá no fundo do nosso ser, nos olhos do nosso coração, uma determinada tristeza. Porque a gente não tem certeza que a igreja vai ser uma igreja viva, eficaz. Não sabemos como a igreja estará no futuro. Então, só esse pensamento de não plantar agora e não colher depois, de alguma forma, traz um descontentamento, uma tristeza no nosso coração. E esse é o primeiro tópico que eu acho muito importante. O que você está plantando agora? Você está exaltando o Senhor? Você está edificando os santos? Qual é a sua palavra em relação ao seu irmão? É de edificação ou de destruição? E evangelizar o perdido, o que que você tem feito com relação às pessoas que Deus tem colocado diante de você? Isso tudo significa frutificar, e nós somos criados para isso, e quando nós não honramos a razão pela qual Deus nos criou, então, imediatamente, a tristeza vai envolver o nosso coração. É como uma árvore que não dá frutos. Se ela tivesse sentimento, ela diria: poxa, estou tão triste porque eu sou uma laranjeira, mas eu não consigo frutificar. Ela nasceu para aquilo, no entanto, não está frutificando. Se você foi criado por Deus para frutificar na forma como descrevi há pouco, e se você não está fazendo isso, a alegria é que não vai encher o seu coração, a tristeza. E aí você perde aquela empolgação da adoração ao Senhor. Em segundo lugar, o texto fala assim: conheçam a esperança para a qual Deus os chamou. Depois, em segundo lugar, para que você conheça também as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Às vezes, ao ler esse texto, a gente está pensando nas bênçãos que nós alcançamos do Senhor, e não é isso, porque nos textos anteriores que eu mencionei aqui, quando eu falei das bênçãos espirituais através dos méritos de Cristo Jesus, isso trará alegria ao nosso coração num certo sentido, porque, poxa, eu estou praticando aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu amo ao Senhor e estou feliz. Pelo menos é o que você sente no coração. Estou feliz, eu recebi o selo do Espírito Santo. Agora pertenço a Deus, sou propriedade de Deus. Isso deve alegrar o nosso coração. Mas e o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui? Não é a alegria que você deve sentir por aquilo que Deus fez por você, mas a alegria que Deus está sentindo por aquilo que você permitiu que fosse feito na sua vida. Isto é, se você está frutificando, se você está honrando a razão pela qual Deus o criou, Deus a criou, então o coração de Deus vai se alegrar. Então o que o texto está se referindo aqui não é a nossa alegria, mas a alegria de Deus por nós, que por sua vez encherá o nosso coração de uma alegria ainda maior, a alegria de saber que Deus está satisfeito com a minha atitude, Deus está satisfeito comigo, porque sou um homem ou uma mulher obediente a Ele. Por isso que o texto diz aqui: riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Eu tenho aqui a Bíblia Viva, e eu achei interessante que no versículo 18, veja como aqui está: oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam ver alguma coisa do futuro que Ele os chamou a partilhar. Quero que vocês compreendam que Deus enriqueceu, porque nós que somos de Cristo, nós que somos de Cristo, fomos dados a Ele. Então, nessa Bíblia Viva, a tradução diz assim: quero que vocês compreendam que Deus enriqueceu, porque nós que somos de Cristo fomos dados a Ele. Como fomos dados a Ele? o que ele programou para nós funcionou. Eu aceitei a eleição, eu aceitei a redenção, eu aceitei o selo do Espírito Santo. Agora, por conta disso, eu aceitei também ter o pleno conhecimento de Deus. E isso alegrou o coração de Deus. Ora, se Deus está feliz comigo, e se eu tenho plena consciência disso, o meu coração ficará muito mais feliz. Isso equivale a, por exemplo, quando no seu trabalho você faz alguma coisa, o seu chefe gosta lá e te dá um elogio. Você gosta de ouvir elogio. E se de alguma forma a gente entende que Deus se agradou da gente, é como se Deus estivesse elogiando você. Não que seja exatamente assim, mas eu quero colocar dessa forma porque eu pelo menos consigo entender, talvez você, o que o texto está querendo dizer. Deus se alegrou de você, ele está elogiando, viu, meu servo Jó, homem íntegro e reto, coisas como esta. E saber que Deus está feliz comigo traz uma grande alegria no meu coração, traz um grande entusiasmo no meu coração. Deus está alegre comigo, Deus está feliz comigo. O inverso também é verdadeiro. Se eu não me coloco diante do Senhor e não busco a plenitude dEle, o pleno conhecimento dEle, porque também não me dou conta daquilo que Ele fez por mim, das bênçãos espirituais que alcançamos através de Cristo Jesus, e por isso temos atitudes contrárias à vontade de Deus, isso, por sua vez, vai trazer tristeza ao nosso coração. Porque ninguém que desobedece, sabendo que está errado, está desobedecendo, fica feliz. Sabe que Deus não está gostando daquela atitude que você está tomando. Então, a tristeza enche o coração. E eu, às vezes, penso que Deus percebe, ou que nós estamos vivendo mais em função da tristeza, porque, de alguma forma, a gente entende que Deus não está feliz conosco, do que da alegria de saber que Deus está feliz com a gente. E aí eu paro e pergunto: Deus está feliz com você? Você tem buscado o pleno conhecimento dEle? Ele está satisfeito porque você aceitou e está cumprindo com aquilo que Ele determinou? Você aceitou as condições dEle, a eleição, a redenção, o selo do Espírito Santo, e o resultado disso é a busca pelo pleno conhecimento dEle através da obediência? Se sim, então é lógico que Deus está feliz com você. Se não, é lógico que Deus está triste. Agora, saber que Deus está feliz comigo me traz uma alegria enorme, como saber que Deus está triste, uma tristeza enorme. Eu acho que o que caracteriza a maior parte dos cristãos é saber que Deus está triste com a gente. E é lógico, isso é pessoal. Cada pessoa vai fazer uma introspecção e avaliar o seu coração, porque eu estou fazendo isso com o meu, analisando se Deus está feliz comigo. Você deve fazer o mesmo. E depois, um terceiro momento, o apóstolo Paulo dá a terceira coisa que a gente precisa se dar conta: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-os assentar à sua direita nas regiões celestiais. O texto está falando aqui que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Não é somente o Todo-Poderoso, é o único Deus, e que tem todo o poder. E tanto poder teve ele que a primeira coisa que o texto fala aqui é que, e por conta disso, ele exerceu o seu poder quando ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. E eu acho isso algo simplesmente maravilhoso. Deus, Jesus morreu, e ao terceiro dia, conforme estava escrito, Deus o ressuscitou dos mortos. Deus é tão poderoso que nem a morte é problema para ele. nem a morte e nem absolutamente nada. Vejam, eu estou dizendo isso para que se eu estou no time de um Deus assim, então eu vou temer o quê? Eu não tenho medo de nada, porque o meu Deus é poderoso. Ele pode até dos mortos ressuscitar alguém, como foi o caso de Jesus, ele coloca aqui como a primeira experiência. E não somente isso, mas ele levou a Jesus à mais alta posição e colocou tudo debaixo da sua autoridade, incluindo a igreja, por conta do poder de Deus. Poder que ele demonstra aqui num momento, numa situação das mais difíceis, a ressurreição de alguém. Isso me faz lembrar, e a gente conversava sobre isso na quarta-feira, de Jesus Cristo ressuscitando a Lázaro. Veja aonde Deus foi. Ele chega, Jesus sabe que Lázaro está doente. Ele diz, Lázaro dorme. E ele sabia que Lázaro estava morrendo, ia morrer, como de fato morreu. Mas ele, ao invés de ir correndo lá para curar Lázaro antes da morte, deixou Lázaro morrer. Chegou lá 4 dias depois. E no seu coração, como homem que era, ele chorou. E o interessante é que ele chega lá e diz lá, resumindo a história, que você sabe a história muito bem, chega e diz, olha, tira aí a pedra. O pessoal, pô, mestre, tira a pedra. Lázaro já cheira mal, já está aí há 4 dias, não tem jeito. Jesus, menos, isso aí é impossível. Ele não só está morto, ele está morto e apodrecendo. Cheira mal, não tem jeito. Tira aí a pedra. As pedras foram tiradas, a pedra foi tirada, desculpe. E aí então Jesus simplesmente orou e depois disse, Lázaro, sai para fora. E mediante a palavra do Senhor, aquele sujeito que estava morto, meus irmãos, pense comigo, um sujeito morto há 4 dias sai todo enroscado lá naquelas aquelas faixas todas lá, tirando aquele negócio todo e sai vivinho da Costa, da Silva, do, como você queira, Lopes, vivíssimo, milagre. Só um Deus poderoso e único pode fazer tal coisa, o nosso. E se isso fosse tudo, eu descobri que tem algo muito mais difícil do que ressuscitar um morto, que é a conversão de um pecador. Porque quando a gente acostuma com um erro, para largar, só milagre mesmo. E Deus exerceu esse seu poder na restauração e na recuperação, na ressurreição dos crentes, quando antes não eram crentes, como era o caso do pessoal de Éfeso aqui, e por extensão a nós. Deus nos ressuscitou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz Paulo lá em Romanos e também diz aqui em Éfeso. Mas ele foi até você. Se você está pensando que se converteu porque você é esperto o suficiente para crer, bom, Deus é a melhor coisa que pode existir, eu quero dizer que você está muito enganado. Ele foi até você, ele se revelou a você e o Espírito do Senhor constrangeu, você só aceitou o convite que ele lhe fez. Mas tudo foi iniciativa dele. Você não poderia transformar o seu coração? E ele falou, não, isso aí é comigo. E ele então pegou aquele coração de pedra e tornou um coração de carne. Para mim, o maior de todos os milagres é a salvação. Quando Deus transforma um pecador, uma criatura, em um filho de Deus. Para mim é o maior de todos os milagres. E isso ficou muito claro para nós aqui, quando a gente viu e ouviu aqueles jovens aqui. Porque quem já teve a oportunidade de lidar com alguma pessoa que tem dependência química, sabe que não é fácil. Mas aqueles jovens, eles foram alcançados pelo poder do Espírito, e o poder de Deus transformou a alma daqueles jovens. Isso é um milagre. O Deus a quem nós servimos é um Deus poderoso. É o que o texto quer nos ensinar aqui. É o único. Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar o seu coração. Ele pode transformar os seus maus hábitos. Ele pode transformar aquilo que você tem de vício. Ele pode tornar você uma nova criatura. Seja você quem for, passe você pelo que você estiver passando, Deus é tão poderoso que isso não é problema para Ele. Nós precisamos, e o Paulo está querendo dizer isso, é nos alegrar num Deus que pode operar tais coisas na nossa vida. E Paulo ora justamente por isso. Para que vocês, o texto diz, versículo 20, esse poder, versículo 19, conheçam também a incomparável grandeza do seu poder. Olha, quem olha, pensa em Deus e pensa, meu Deus é poderoso e ninguém há que possa ser comparado a Ele, e compreende isso na sua alma, não no seu intelecto, é alguém que não teme a morte, é alguém que não teme a nada, a única coisa que teme é a Deus. Falar em não teme a morte, eu como pastor às vezes lido com pessoas e percebo que há muitos crentes com medo terrível de morrer. Mas eu não estou entendendo. Está certo, a gente quer que você... Mas eu não quero morrer, mas qual é o problema? Tinha uma irmã no Parque Continental que ela morria de medo de morrer. Morria de medo de morrer. Morria de medo de morrer. Então morreu antes do medo. Tinha um medo terrível de morrer. E, não, pastor, eu não consigo nem pensar, querido, é o seguinte, então você não compreendeu alguma coisa do evangelho que eu vou voltar a repetir. Nós não somos daqui, nós só estamos aqui. E a gente vai passar por essa experiência e é o seguinte, Deus vai resolver todas as questões que ficarem pendentes, não vai ficar nada sem ser resolvido. Crente com medo de morrer, alguma coisa está errada. O que eu quero dizer com isso é que tais pessoas não confiam no poder de Deus. E o texto está dizendo aqui, nós temos um Deus super poderoso. E o apóstolo Paulo, com tudo isso, quer dizer assim, queridos irmãos e irmãs, eu quero que vocês tenham uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida dinâmica, porque vocês precisam compreender, conhecer a esperança para a qual Ele os chamou. Se eu sei para que foi que Deus me chamou, então não estou perdendo tempo, então estou plantando, vou colher. A tristeza vem, porque eu não planto, também sei que não vou colher. Segunda, a incomparável grandeza do seu poder. Saber que Deus está feliz comigo vai trazer alegria em meu coração. Mas saber que Deus não está vai trazer tristeza, talvez isso marque muitos. E ignorar o poder de Deus. Porque, bom, se eu não posso fazer tal coisa, muito provavelmente Deus não pode. E o texto está dizendo exatamente o contrário. Isso significa que não quer dizer que a gente não vai morrer, mas depois desta vida a gente vai estar na presença de Deus. Então, queridos, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais iluminados para que a gente possa ver além ou para além desse mundo material, o mundo celestial. Deus, eu não estou vendo Deus aqui, eu não consigo ver, mas eu tenho uma convicção, Deus está aqui, Deus está conosco, Deus nos ama, e esse é um fato. E isso precisa fazer diferença na nossa vida. O apóstolo Paulo quer que nós tenhamos os nossos olhos iluminados para que, mesmo não vendo, pela fé, creiamos que o nosso Deus é esse que Paulo acaba de descrever aqui e que quer conferir a cada um de nós essa vida abundante. Meus irmãos, eu quero com isso dizer para você o seguinte, a gente está proposta do meu coração. A proposta do meu coração. E uma das grandes necessidades da igreja é abrir as escrituras e explicar para você o que de fato o Senhor está querendo nos dizer e não pegar lições das escrituras e transmitir. Eu acabei de fazer isso agora e essa é a mais pura expressão da verdade. Se você entender isso e digerir isso, você vai experimentar ou recuperar a alegria da sua salvação. Meus irmãos, que Deus a todos abençoe. E todo meu coração espero que a palavra do Senhor faça efeito no seu coração. Amém?